Oceano 311, reduz a velocidade para 1,80 nós, a bela ilha de Itaparica à frente, vai navegar no máximo 4 milhas, vai iniciar a curva esquerda. Sente, reduzindo 6309. Salvador, bom dia, Xané 6225, pronto, ponto esperar no zero. Xané 6225, a linha mantém a captura no zero. A linha mantém no zero, então 6225. Mantém 3.000 pés. 3.000, esquerda 1980, 6309. Oceano, corrige, web 826, autorizado em ILS. Também 63 controle e contato radar. Na 6225 tem livre decolagem, evento 1 centena 15 nós. Livre decolagem, na 6225. Oceano 311 para o localizador esquerda 120, desça para 2000, está autorizado em ILS 180 nós na velocidade. 1809, 120 de proa, 2000 de 2639. Alô, Ocean Air 6312, está pronto para pushback e acionamento. Gate 03. Autorizado, pushback acionar para o táxi 6312. Autorizado, pushback acionamento, chamará para o táxi 6312. Até que eu posso, torre 76. Até logo mais, depois das meias. Até. Salvador, TAM 3163, bom dia. 63, bom dia. Curitiba, língua 380, autorizado. Via por o ISC 58, decola pista no zero com curva direita, será da Leda, após Sagaz, controle 1 no 9.8, aciona 5125. Curitiba 380, upper ISC 58, decola da 1 no 0, curva direita da Leda, após Sagaz, 198, controle 5125, transponder 3163. Tá correto, a porta push. Tá 3163. 3163. Demora externo, em aproximação ILS, reduza, efetue cheque pré-pouso, ao número 2, chame a torre, o número 86. 86, obrigado, até decolagem. Patrulhe, bom dia, Ocean 6225, você escuta. Oceano 225, esse é o controle, meu cordial, contato radar. 6225. 19. 311 é o número 2 para pouso, reporte no externo baixado e travado. Sente, 319. 355. Fox Bravo, via chegada a MAN, desça para 2000 pés. A MAN para 2000, isso, Fox Bravo. Salvador, 7526, final, baixar de casa. 5826, pouso autorizado, pista 10, vento 070 graus, 15 nós. Pouso autorizado, 10, 7526. Azul 9136, chame Recife 12685. 9136-2685, obrigado, bom dia. Whisky Fox Bravo, está autorizado a aproximação ILS. Afirmativo, Pro de Duna, autorizado a aproximação ILS e Fox Bravo. Solo Oceaner 6312, está pronto para o táxi POB 116, autonomia 0330, alternando Salvador. Mano, 116, a bordo livre táxi via Mundial, ponte para a torre 18, só meia dúzia, que ele ganha 1014. Entre Índia e Alfa 118, meia dúzia, 1014, 6312. 6613, um bom trabalho. Boa. É a livre táxi Alfa, quilo 341, no portão 09. Alfa, 43, portão 09. Portão 09 do 41, vai taxiar via 43. Vai psico 826. Melhor, 43, Solução 3304, nono zero, para pushback estacionamento. Solução 3304, autorizado, pushback Controle Oceaner, pode voar direto Nitsa? Eu bem que gostaria, Oceano 225, mas vamos cumprir a princípio da saída. Ok, obrigado. 6312. 6311, no solo aos 13, agora solo 121, décima nova. 6319. 6312, tem livre decolagem, vento 080 graus, 149. Livre decolagem, 6312. 5414, este é o controle Salvador, meu cordial. Acione identificação. Ajuste agora o 1014. Quando estiver pronto para descida, desça para 5000, direto para Etape, após Duna, para o ILS. Está em contato o radar. Ok, CET ajustado 1014, está no ideal de descida, está descendo para 5000. Direto ETAP, depois Duna, enquadra no ILS, trip 5414. Positivo. Índia. Alfa, Índia 9 Alfa, ao solo, confirme intenção. Oceano 225, chame Recife, a frequência é 12685. 1285, obrigado, 6225. Oceano 13 no 1 na Alfa. Oceano 13 no 1, taxia via PAT 3 de cargas para a posição 01 de PAT 1. Gente, quilo PAT 3 para o 1-6-3-9. Solo, bom dia, Azul 4299, informação Oscar. Confirma que chamou? O Azul 4299, informação Oscar 360 para Campinas. Azul 4299 Campinas 360 autorizado via UP Zulu 16, decola pista 10 com curva direita, será da Leda após grid. Controle 119 8, acena 5104. Campinas 360, via 3 Luno 6, decola a saída da EL Transição Leda, após voo direto Bridge, controle 198, aciona código 5104, azul 4299. Está correto, ponta puxa. Reportará. 198, por favor. 198, obrigado, bom serviço, 6312. Salvador, muito boa tarde, muito bom dia, Oceano 6312, passando no 1500 pés, perfil da PUCA. Oceano 312, controle Salvador, está em contato radar. 6312. Meu Índia, nome geral, autorizado no meu pé, Salvador, Salvador, da cola pista no 7, curva esquerda, corredor forte, controle 119, décima 8, aciona 0131. Fox Bravo avistado, pouso autorizado pista 10, vento 070 graus, 150. Vento autorizado, posto 90. Dois a bordo, 44, acionamento táxi, torre 18612, Índia, no geral. Papa Romeu, mais recebido. Vitor, grupo de Sulu Manatinho no meu pé, autorizado, agora pista no 7, curva direito, corredor axé, controle 119, decimal 8, aciona 0125. Positivo, é pro Vitor, aciona 0125, transponder, irá te chamar controle 119, decimal 8, torre 118, decimal 6, é o Vitor. Confirma, PB. TOB 06 já. Atendido 612, acionamento táxi 18612. Rank Vitor. Vitor 7236. Instrumento cancelado 117. Autorizado curva esquerda, reposta nacional da 7, isso foi mostrado. Reposta nacional da 7. 12, Papa Romeu, mais recebido. Mais fácil, acionamento já. Aqui é com Vitor, livre acionamento, chame táxi. Pinos alternado, 4:30 de autonomia. 3304, você novamente, PB? 87. Livre táxi, vai seguir companhia Oceano Traveste 7, via Juliette Alfa, ponte para Dão Rosário Torre, 118, som 612, que liga 1014. 1004, segue o tráfego da companhia para o ponto de espera da pista 10, Juliette Alfa 3304. PP5414 está voando sobre água, libera restrição de altitude, prossiga para 2000. Para 2000 pés, o PP5414. 0 graus, 139, foco Brava. Brava. Controle, bom dia, voo 1888 com a Oscar na sua escuta. Golcono 888, este é o controle Salvador, meu cordial. Ajuste agora, 1004, via chegada Mari, desça para 2000. Via Mari 2000, 1888. Poderia voar direto Duna? Façamos o seguinte, o senhor está seguindo um ATR-72, voe para Itap. Itap, 1888. Fox Bravo, solo ao sul no norte, frequência livre no corte. Para o táxi, o 3163, POP 110, alterna Campinas, 4 horas. Livre táxi, a Juliette Alfa, ponte para a torre 118, só 62, que nem 1014, tá? 3163. Filhote Alfa, 186, Foto Espera 316, obrigado. P5414, Itapiduna, autorizado ILS. Net Itapiduna, autorizado ILS, P5414. Trip 5221 para pushback e acionamento. Confirma. Trip 5221 para pushback e acionamento. Trip 5221 autorizado, pushback, né? Para pista 17. Solicita pushback para pista 17. O Trip 5221 confirmando pista 17, está autorizado pushback acionar, report taxi. Livre taxi, Minas, que faz ingresso. Sou eu, Papa Romeu, Mike Eco Vitor, assinado pátio 4, pronto para o taxi. Mike Eco Vitor, livre taxi. Semina Oscar para ingresso, só confirmando, será o número 1. Linha November Alpha de passagem, Mike Eco Vitor. Valeu. 2361-63, ponto 0, pronto. 3163, a linha decola, pista 1-0, 21 centena, 1-2-2. Linha decola, 3163. 2685-63, 1-2. A linha decola, pista 17, vento 080 graus, 139, Mike Eco Vitor. A linha decola, Mike Eco Vitor. O Adião 06, controle. Decolou de Ondina para o Cabo, agora através do Pestana 510. Gente, chame na final para pouso. É. Alinhado, iniciando 3, 163. Salvador, Pastor 17, instalação de autoridades. Livre acionamento e táxi, chame para o ingresso, Pastor 17, confirma PAB e autonomia. Pastor 17, POB 07, autonomia 3 horas de voo, chamará para ingresso. Gente, altímetro 1014 agora. Recolhido para o 304, ponto espera, pista 1-0, está pronto. Zero, informação ótima. 3602, controle, via chegada Mari, desça para 2000 com 1014. Via Mari com 1014, desça para 2000, tá? 3602. pushback chama Torre, 118, São 612, que negava 1014. Você coloca o voo à direita, senhor, cruzando 500 pés, se possível, 1000 pés, manda a ti direto. Autorizado. Graças, reportará 20 milhas, certo, Bê? Trip 5414 no localizador em aproximação, redução, cheque para pouso, Torre 1186. 86. Controle 198, morro. 198-3163. Torre Salvador, é o Trip 5414, bom dia. Trip 5414, bom dia, reporte externo baixado e travado. Reportará externo baixado e travado. Descida está autorizado a altitude de 8 mil pés. Controle, gol 1888. Siga. Pode passar a etapa abaixo de 5 mil? Positivo, capitão. Está liberado a restrição de altitude. Obrigado, 1888. Controle, TAM 3163, bom dia. O Bordeal 3163 está em contato radar, decolado a 10, a saída é a da El, vigilado. Dael 3, zona 63, está com condições visuais, autoriza a letra, senhor? Autorizado, capitão. Obrigado. Via esquerda, reporte na final, dona 7, trip 5, 4 no 4. Ok, reportará na final da 17, trip 5, 4 no 4. Pastor, no 7, autorizado ingresso, reporte anéado, pronto, cabeceira no 0. Direto Duna, autorizado ILS. Duna ILS, autorizado 1888, obrigado. Duna 7, autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto na cabeceira 1-0. Agora controle, bom. Controle 198, bom dia, TAM 3304. Pushback e acionamento azul 4299, está na posição 08. O azul 4899, autorizado, pushback, né? Autorizado, chamar ataque, 4299. 7, vento 070 graus, 149, check 3. Ok, está ingressado final, baixado e checado, trip 5414. 2-1-1 agora. Índia November Alpha, gente, mantenha a ponta de espera. Dinâmica 3-1-1, Guarulhos. Prossiga. Autorizado 360 Guarulhos, via pelo 50, decola pista no 0 com curva à direita, será da El Leda, após P10, controle 119, acima 8. Aciona 5140. Autorizado São Paulo Guarulhos 360 na Trifamística 50, da El Leda B10, 198 ao controle, 5140 código. Correto, aponta fuxa, 319. Chamará. Passa à sua frente. Alinha e mantém a cabeceira no 7, na número 9. Siga 06. Decolado do cabo e comprou do farol de Itapuã para pouso no parque do Graé. Ciente, chame a torre, 118-612, câmbio. Torre, é o guardião 06. Fala, trip 5, 4 ou 4. Berina Lima e chame Solano 219. Solo 209. 5221 para ingresso. Qual o número 2 para decolar da 7, 5221 agora? 4, livrou? 53, 3, 5, 4 no 4, evitar via Pátio 1, Remota é 1-2, vai aguardar taxiamento azul. Gente, remota 1-2, tripo 5-4 no 4. Sou Juliette, no meu pé, corredor forte. Back off, estou no 7, curva esquerda. Controle 1-9, décima 8, cena 0-1-5. Positivo, está autorizado a altitude para 8.000. Índia, November Alpha. Tem livre decolagem, pistão no 7. Vento 1 centena, 1-3 nós. Após a decolagem, manter a perna contra o vento, 1-0, aguardando para curvar o 0 campo de Navegal. Autorizado a decolagem, no geral, curva esquerda para aguardar para o cruzamento do campo. Guardião 06, mantenha a vesícula fora de tapão aguardando, 09 decolando agora, 017. Afirmativo, ciente do tráfego, guardião 06. Na localizador em aproximação, chega o trem, chame a torre, 1-86. 86, até já. É. Estacionamento no Pátio 4, chame táxi, Alfa Vita Juliette. Tá 3163, chame Recife, a frequência é 13325. Recife 3325, 3163, obrigado. Minha alterna Ribeirão Preto. Autorizado táxi Juliette Alfa, Ponte Espera, 10 Torre, 1-8, só 612, que ligar 1014, caso 499. Libre táxi Juliette Alfa, quando pronto, chama a torre 186, 4299. Primeiro. Tem ativo, não espera então. Condições de agilizar, guardião 06? Tem ativo. A gente agilize, mantenha próximo a perna contra o vento da 17 e reposte na final da 17, guardião 06. É. Torre, bom dia, gol 1888, vai passar externo, baixo travado. 888, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, altímetro 1014, há um Eurocopter, na sua posição de 11 horas, se aproximando para a cabeceira no 7, não vai interferir com a sua aproximação. 5221, solicita a linha. 5221, autorizado ingresso, aporte anéado para a cabeceira no 7. Camarada, anéado e próximo, no 7. Papa Romeo Índia, November Alpha, decola 233, curva esquerda, mantenha a perna contra o vento da 10 e aguarde para cruzar o campo. Se vai tiver com vai esquerda na perna do vento da 10 e vai aguardar para cruzar do campo. Pastor 17, decola 233, agora controle 19-8, bom voo. 19-8, controle, Pastor 17. Boa. Frequência livre, Mike, é convida. É. TAM 3304, chame Recife, a frequência é 1288, caso negativo, 13325, TAM 3304. 1288, alternado 3325, bom dia, TAM 3304.